pouso na localidade? Ajustar um tapão antes. Gente, eu tenho o tráfego do Guardião 02 que decolou através de Itapuã, seguindo também para o CAB. O senhor da presente passa para a frequência livre, o IEC Delta Charlie. Guardião 02, controle 500 pés de litoral sul. Para informação, o tráfego do Yankee Delta Charlie está efetuando toque remetido sobre o CAB. Yankee, a gente para o CAB, para o pouso. Autorizado aí, abandonou o litoral, para o CAB. Afirmativo, o tráfego agora do Yankee Delta Charlie, para informação, posição de 2 horas, 1 milha e meia. Deve estar pousando no CAB, que sumiu aqui do radar, o Guardião 02. Ok, grato aí pela informação. Presente para o direto do CAB e reporta visual. Vai reportar visual. Já está visual aqui com o local de pouso no CAB, Guardião 02. Só limita a frequência ali, vai fazer um sem pouso. Prosseguindo a descida, tem a 3560. Correção, 1018. Autorizado final ILSP, reporte estabilizado. Autorizado final ILS, dentro 2000, tá? 3560. Dois visual com CAB? Visual com CAB e com aeronave também pousada lá no CAB. Frequência livre. Frequência livre, 02. Delta desce para 500 pés, reportando através de Pituaçu. Que Delta Charlie Torre 1186. Charlie, grato. 4206, controle. 4206, prossiga. Confirme se o senhor está recebendo o ATIS. Controle Object 5729 de coluna da El. 5729 da web, contato subal 360 após 2000, direto Leda. Subindo 360 após 2000, direto Leda, 5729. O 4206 afirma, tá recebendo o ATIS. Apenas um pequeno ruído no fundo. Gente. Mais à frente, ali, defesa no fundo. Opa, obrigado, colega. Posição 2, 3, 9, 5, Mike Romeu Golf da presente, chame Recife na 251, alternando na 3395. Mike Eco Delta, torre 186. 186, Mike Eco Delta. Já está estabilizado, 3560, tá? 3560 da TAM, torre 186. 186. Meu Mike Romeo Golf, transmissão a cega, chame Recife na 251, alterna no 3395. 251 no 3395, vai tomar um gol. Iniciando, vai reportar para o táxi 2231. Boa tarde, vou no 399-2400 na Daira. Vou no 399, contato do 360, da presente direto Leda, após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, subindo para o 360, 1399. Controle Web 5729, pode chamar o centro para coordenar a Bridge? Presente, zona 251, alternando no 3395, Webjet 5729, agora com Recife. Recife, 1251, 3395, muito obrigado, boa semana. Igualmente. Controle de Salvador, boa tarde, Chanel 62, 10. Chanel 6210, muito boa tarde, contato radar, correção. Aciona identificação, Oceaner 6210, descendo para os 50 na altura de TAP. Essa é do controle. Agora melhor. Então vamos lá, Oceaner 6210, aciona identificação da presente, desça ao 05050 na proa de ITAP. Identificou 50 ITAP 6210. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajustado 1018, livre final e LSXA, reporte estabilizado. 2018, chama estabilizado no X-ray, o azul 4206. Visual na sequência, 186 ao 35248.4. Israel. 3297 datando contato, radar na decolagem, suba ao 360, após 2000 pés, voa direto Leda, após Leda, Bridge. 360, após 2000, Dael, após Ael, Bridge, tá, 3297. 3297, o fixo é Leda. Leda após Leda, Bridge. Leda após Leda, Bridge, muito grato. Gente, aqui é a Juliette para o portão de número 10, 3560. Uno 399, chame Recife no 251, alternando no 3395. 351, 3395, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, a Xané 6304, cruza o 1500 pés, perfil Momo. 6304, contato subal 340, perfil Momo Flock. Aqui é o estado 340, mantém o perfil como Fox, 6304. Tira pro ideal para Petrolina, o Xané. 350 já. Quanto subida, Xané? O Xané está mantendo Momo Fox conforme a ideal para Petrolina é 350. Copiado 350, Xané 6314, confirme sua razão de subida. Agora estou com 1.500 pés, devo manter até 2.000 pés, até o nível 200. 6314, direto Petrolina da presente. Quem entendeu direto Petrolina, o Xané 6314. Roca. Nossa. Controle, pode voar Bridge da presente, tá? 3217. 3217, mantém a proa de Leda guardando coordenação com Recife. Azul escuta, o 3207. O azul 4206 estabilizado em LS com a pista vista. 4206 do azul, complete final, chame torre 186. 186, até logo. Até. Xaner 6250, livre de correção. O Xaner 6210. 6210, desça para 2000 pés, ajustado 1018. Autorizada final em LS X-ray, reporte estabilizado. 2018, reporte estabilizado, 6210. Oi, 0, Zulu 17, decolada 10, curva direita na saída Arbusto, transição elétrica, 1935 ao controle, 5463, o gol 1925. 1925. Táxi 35219, 50 a bordo, 4 horas de autonomia, altera a montagem. Boa tarde. Gol número 2, Salvador opera visual, ILS X-Ray, pista em USA 10, temperatura do ar 26 graus, vento 130 com média de 8 nós, ponto de orvalho 18 graus, temperatura da pista 27 graus, o ajuste em Salvador 1018. Passaria 2231 no controle? Controle, boa tarde, passaria 2231. Muito boa tarde, passaria 2231, contato radar na decolagem, Tubal 200-200, perfil Momo Vatap. Momo Vatap, ciente, passaria 2231. Diretamente a ele agora, Prod Bridge, na 1251, alternando 133, decimal 95. 1251, muito grato, Sandra do site, bom trabalho. Igualmente. Controle Salvador, Oceaner 6210, está estabilizado. Oceaner 6210, complete final, chame Torre Salvador 118, meia dúzia, bom pouso. 18,6, muito obrigado, bom trabalho, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Azul 42, Aranha está na alta. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5241 na Harbor. 5241, muito boa tarde, contato radar Sobal 200, perfil Harbor Elefa. É, 5241. Seria possível o controle para passarei 2230 para onde Gogbu? Autorizado, direto Gogbu, passarei 2231. Muito obrigado. Chame Recife, 1251, alternando 133, decimal 95. Confirme, 251, 3395. Afirmativo, cotejamento correto. Ok, boa. Boa. Passaredo 2231 no controle. Prossiga. Presente direto Barreiras. Muito obrigado, direto Barreiras. Passaredo 2231. T720 da web, boa tarde, a senhora identificação, deixa para 4 mil pés, chegada bom. Aguarde web 6720, ajuste permanece 1018 em Salvador. Zero da web, mantenha o perfil, tá seguindo como número 2 na aproximação. Solo Salvador, boa tarde, eu chamei 6210, estou à direita, está no fundo de escuta. Solo Salvador, eu chamei 6210. Alfa, aguardante 2762, certo. Hey.